pele, quem a neurose fere. Sei bem quem matou Cássia Eller, quem guiava Adolf Hitler nos seus projetos e fazia Raul Seixas ter um futuro incerto. É preciso amar como se não houvesse amanhã. Sem alívio, Renato Russo deprimido. Frutos que mostram que o barato é louco, né? As forças do mal não quer deixar ninguém em pé. Perturbação no relento, vultos visão. Escuta vozes por dentro, uma destruição. O salafrário faz que nem fez com Cazuza. Levanta mesmo, mas depois vem e derruba. A tal da AIDS se espalha na população. Prazer momentâneo, joga só os ossos no caixão. Vejo olhares refletindo, grito da alma. Pedidos de socorro, por favor, alguém me salva. É triste quando se petrifica, as grades dominam, em mais nada se acredita. O brilho do sol se torna as trevas do dia, e o dia a dia se torna uma selvageria. Entretenimento pra se divertir, uma festinha aqui, outra ali pra se distrair. Sempre disfarça, nunca se mostra o legítimo, quando se próprio vira o primeiro inimigo. A cura da neurose, a cura da neurose, a cura da neurose, a cura da neurose, a cura da neurose, a cura da neurose. Como superar o fracasso do passado, cruel embaraço? Como se livrar do laço? Tradições idólatras, a mudança incomoda. Reiniciar, recomeçar, dar uma grande volta. Diz que vai tentar mais uma vez, ou então vai se acabar de uma vez. Escrúpulos, recordações contínuas, mas lembranças que o futuro financia. Oscilação, pergunta seu X da questão. Obsesso, tamanha a indecisão. Tá dizendo que não sabe se vai dar. Até as horas fica a se perguntar. Não adianta fugir que os problemas seguem. A distância ou o tempo nunca interfere. Tem que tirar a raiz de iniquidade, deixar mesmo que doa a formação de um caráter. Estou pegando, triste caminhando. Olhar mostra o coração desacreditando. Deteriorado, simplesmente um ser vulnerável. Inteligente, infelizmente controlado. Muitos não entendem, parece complicado. Existe uma força que consome a mente e deixa escravizado. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, aliviarei. A cura da neurose, a cura da neurose, a cura da neurose, a cura da neurose, a cura da neurose, a cura da neurose. Jesus, a cura da neurose. Jesus, a cura da neurose. A cura da neurose. A cura da neurose. A cura da neurose. A cura da neurose. A cura da neurose. A cura da neurose. A cura da neurose. A cura da neurose. A cura da neurose.